Ficheiro 62, página 503, capítulo 27. Uma audiência com Sua Majestade. À medida que os dias transcorriam em Fontainebleau, recuperei gradualmente a minha força física, embora a minha mente continuasse a vaguear, os meus pensamentos esquivando-se de qualquer tipo de lembrança ou ação. Havia poucas visitas. A casa de campo era um refúgio onde a vida social frenética de Paris parecia mais um dos sonhos agitados que me assombravam. Fiquei surpreendida, portanto, quando uma criada me veio chamar para receber um visitante na sala de estar. O pensamento de que poderia ser Jamie passou-me pela cabeça e senti uma onda tontura e enjoo. Entretanto, logo o bom senso se restabeleceu. Jamie já deveria ter partido para a Espanha. Não havia qualquer possibilidade de ele retornar antes do final de agosto. E, quando ele retornasse, não conseguia pensar nisso. Afastei a ideia para o fundo da minha mente, mas as minhas mãos tremiam quando atava os cordões do meu vestido para descer. Para minha surpresa, o visitante era Magnus, o mordomo da casa de Gerard, em Paris. Perdão, madame, disse ele, fazendo uma reverência profunda ao ver-me. Eu não queria tomar a liberdade, mas não sabia se talvez a questão fosse de grande importância, e com o patrão ausente, digno na sua própria esfera de influência, o idoso mordomo estava bastante descomposto por estar tão longe do seu ambiente. Levei algum tempo para extrair uma história coerente, mas finalmente um bilhete foi apresentado, dobrado e selado, endereçado a mim. A caligrafia é de Monsieur Murtagh, disse Magnus num tom de contrafeita reverência. Isso explicava a sua hesitação, pensei. Os criados da casa de Paris viam Murtagh como uma espécie de horror respeitoso, que fora exagerado pelos relatos dos acontecimentos na rue do Faubourg Saint-Honoré. Chegara a Paris há 2 semanas, explicou Magnus. Sem saber o que fazer com o bilhete, os criados reuniram-se e confabularam. Mas finalmente ele decidira que deveria ser trazido ao meu conhecimento. Com o patrão ausente, repetiu. Desta vez prestei atenção ao que ele dizia. Ausente? Disse eu. O bilhete estava amassado e manchado da viagem, leve como uma folha na minha mão. Quer dizer, Jamie partiu antes de o bilhete chegar? Eu não conseguia entender. Aquela devia ser a carta de Murtagh, dando o nome e a data de largada do navio que levaria o vinho do Porto de Carlos Stuart de Lisboa. Jamie não poderia ter partido para a Espanha antes de receber essa informação. Para verificar se o meu raciocínio estava correto, quebrei o selo e abri o bilhete. Estava endereçado a mim, porque Jamie achou que assim haveria menos possibilidade de a correspondência ser interceptada. De Lisboa, com data de quase um mês antes, a carta não trazia nenhuma assinatura, mas não era necessária. O Scalamandre parte de Lisboa no dia 18 de julho. Era tudo o que o bilhete dizia. Fiquei surpreendida ao ver como a caligrafia de Murtagh era pequena e bem desenhada. De certa forma, esperavam os gatafunhos disformes. Ergui os olhos do papel e deparei-me com Magnus e Louise, que trocavam um olhar muito estranho. O que foi? Perguntei abruptamente. Onde está Jamie? Eu atribuíra a sua ausência do Hôpital des Anges após o aborto à culpa que sentira ao saber que a sua atitude impensada matara o nosso filho, matara Frank e quase me custara a vida. Naquele momento não me importei, não queria vê-lo tão pouco. Agora começava a pensar noutra explicação, mais sinistra, para a sua ausência. Foi Louise quem finalmente falou, endireitando os ombros chonchudos para a tarefa. Ele está na Bastilha, disse, inspirando fundo, por ter encetado um duelo. Senti os joelhos fraquejarem e sentei-me na superfície disponível mais próxima. Porque é que não me contou? Não sabia ao certo o que sentia com a notícia. Choque ou horror? Medo? Ou uma pequena sensação de satisfação? Eu não queria preocupá-la, chérie, Gaguejou Louise, confusa com o meu evidente nervosismo. Estava tão fraca e afinal não havia nada que pudesse fazer. E depois você também não perguntou, retorquiu. Mas o que, como, de quanto tempo é a sentença? Perguntei. Qualquer que tivesse sido a minha emoção inicial, foi sobrepujada por uma sensação repentina de urgência. O bilhete de Murtagh chegara à Rue Trémoulin há 2 semanas. Jamie deveria ter partido ao recebê-lo, mas não o fizera. Louise chamava criados e mandava que trouxessem vinho, sais de amónia, penas queimadas, tudo de uma vez. Eu devia estar com uma aparência terrível. É uma transgressão à ordem do rei, disse ela, fazendo uma pausa no seu alvoroço. Permanecerá na prisão à disposição do rei. Jesus agarra Roosevelt Cristo, murmurei, desejando ter algo mais enfático para dizer. É uma sorte que lhe Petit Jamie não tenha matado o adversário, Louise apressou-se a acrescentar. Nesse caso, a pena teria sido muito mais. Ixi. Ela torceu as saias listadas para o lado, bem a tempo de evitar a cascata de chocolate e biscoitos, quando eu derrubei o lanche que chegava. A bandeja retiniu no soalho, sem que ninguém lhe desse atenção, enquanto eu olhava fixamente para Louise. As minhas mãos agarravam-se com força às minhas costelas, a direita protetoramente curvada sobre a aliança de ouro na minha mão esquerda. O metal, fino, parecia queimar na minha pele. Então ele não está morto? Perguntei como se estivesse num sonho. O capitão Randall está vivo? Ah, sim, respondeu, espreitando-me com curiosidade. Não sabia? Está gravemente ferido, mas dizem que está a recuperar. Sente-se bem, Claire? Você parece. Mas o resto do que ela dizia perdeu-se no ronco que tomou conta dos meus ouvidos. Você fez muita coisa cedo demais, disse Louise severamente, afastando as cortinas. Eu avisei-a, não foi? Acho que sim, disse eu. Sentei-me e atirei as pernas para fora da cama, verificando cautelosamente se não havia nenhum sinal residual de desfalecimento. A cabeça não andava à volta, não havia zumbido nos ouvidos, nem visão dupla ou tendência para cair no chão. Os sinais vitais estavam bons. Preciso do meu vestido amarelo e depois poderia mandar vir a carruagem, Louise? Perguntei. Louise olhou-me horrorizada. Você não pretende sair, não é verdade? De maneira nenhuma. Monsieur Clouzot já a vem ver. Mandei um mensageiro ir buscá-lo agora mesmo. A notícia de que Monsieur Clouzot, um proeminente médico de sociedade, vinha de Paris para me examinar, teria sido motivo suficiente para eu me colocar de pé, se precisasse de motivo. Faltavam 10 dias para 18 de julho. Com um cavalo rápido, bom tempo e total descaso pelo conforto físico, a viagem de Paris a Orvieto podia ser feita em 6. Isso deixava-me 4 dias para conseguir tirar Jamie da Bastilha. Não havia tempo a perder, como se acusou. Disse eu olhando em redor do quarto pensativamente. Bem, de qualquer forma chame a criada para me vestir. Não quero que Monsieur Clouzot me encontre de camisa a dormir. Embora ela ainda parecesse desconfiada, considerou aquilo plausível. A maior parte das mulheres da corte erguer-se-ia do leito de morte para estarem bem vestidas para a ocasião. Tudo bem, concordou, virando-se para sair. Mas permaneça na cama até Yvonne chegar, ouviu? O vestido amarelo era um dos melhores que eu possuía. Uma peça solta, larga, feita no estilo saque, que estava em voga, com uma gola ampla e enrolada, mangas cheias e um fecho com contas na frente. Empoada, penteada, de meias e perfumada, por fim examinei o par de sapatos que Yvonne havia trazido. Virei a cabeça de um lado para o outro, franzindo a testa de forma avaliadora. Não. Disse finalmente, acho que não. Vou usar aqueles outros de saltos de pele marroquina vermelha. Yvonne olhou para o meu vestido com ar de dúvida, como se mentalmente avaliasse o efeito de pele marroquina vermelha com seda moiré amarela. Mas obedientemente virou-se para vasculhar o fundo do enorme armário. Andando silenciosamente na ponta dos pés por trás dela, calçada com meias de seda, empurrei-a de cabeça para dentro do armário e bati com a porta sobre a massa que gritava e se debatia por baixo da pilha de vestidos caídos lá dentro. Girando a chave na porta, coloquei-a com todo o cuidado no bolso, congratulando-me mentalmente. Belo trabalho, Beauchamp, pensei. Toda esta intriga política está a ensinar-te coisas que jamais imaginaram na escola de enfermagem, sem dúvida. Não se preocupe, disse eu ao armário em tom tranquilizador. Logo virá alguém para a tirar daí. E você poderá dizer a La Princesse que não me deixou ir a lugar algum. Um gemido desesperado de dentro do armário pareceu mencionar o nome de Monsieur Clouseau. Diga-lhe para dar uma vista de olhos ao macaco, falei por cima do ombro. Está com sarna ele. O sucesso do meu encontro com Yvonne alegrou o meu humor. Uma vez escondida na carruagem, aos solavancos de volta a Paris, entretanto, o meu estado de espírito abateu-se consideravelmente. Embora já não estivesse com tanta raiva de Jamie, ainda não queria vê-lo. Os meus sentimentos pareciam um turbilhão e eu não tinha qualquer intenção de os examinar minuciosamente. Era muito doloroso. O sofrimento estava lá, junto com uma horrível sensação de fracasso e, acima de tudo, o sentimento de traição dele e minha. Ele jamais deveria ter ido ao Bois de Boulogne. Eu jamais deveria ter ido atrás dele. Mas nós dois agimos como as nossas naturezas e os nossos sentimentos ditaram, e juntos tínhamos, talvez, causado a morte do nosso filho. Não tinha vontade nenhuma de me encontrar com o meu parceiro no crime, muito menos expor-lhe o meu sofrimento, comparar a minha culpa com a dele. Eu fugia de qualquer coisa que me lembrasse aquela manhã úmida no Bois. Certamente fugia de qualquer lembrança de Jamie, como eu o vira pela última vez. Erguendo-se de cima do corpo da sua vítima, o rosto reluzente com a vingança que logo iria reclamar a sua própria família. Eu não podia pensar nisso, nem mesmo de passagem, sem um terrível aperto no estômago que trazia de volta o fantasma da dor do trabalho de parto prematuro. Pressionei os punhos cerrados contra o veludo azul do banco da carruagem, erguendo-me para aliviar a pressão imaginária nas minhas costas. Virei-me para olhar pela janela, esperando encontrar uma distração, mas a paisagem passava cegamente enquanto a minha mente retornava espontaneamente para a minha viagem. Quaisquer que fossem os meus sentimentos em relação a Jamie, se iríamos voltar a ver-nos, o que poderíamos ser ou não ser um para o outro, permanecia o facto de que ele estava na prisão. E eu achava que sabia o que a prisão significava para ele, com as lembranças do Wentworth que ele carregava. As mãos ansiosas que o apalpavam em sonhos, as paredes de pedra que ele socava no sono. Mais importante ainda havia a questão de Carlos e do navio de Portugal. O empréstimo de Monsieur Duvernay e Murtagh prestes a embarcar em Lisboa para um encontro ao largo de Orvieto. Os riscos eram demasiado elevados para que eu pudesse permitir que as minhas próprias emoções aflorassem. Pela segurança dos clãs escoceses e das próprias terras altas, pela família de Jamie e dos pequenos rendeiros de Lallybroch, pelos milhares que morreriam em Culloden e nos seus arredores, o plano tinha de ser levado por diante. E para isso era preciso que Jamie estivesse livre. Não era algo que eu pudesse fazer sozinha. Não, não havia a menor dúvida. Teria de fazer o que quer que fosse para o libertar da Bastilha. E o que poderia eu fazer exatamente? Observei os mendigos arrastarem-se e gesticularem em direção à janela quando entramos na Rue du Faubourg Saint-Honoré. Quando em dúvida, pensei, procuro a assistência de uma autoridade superior. Bati no painel ao lado do banco do cocheiro. Ele deslizou para trás com um rangido, e o rosto de bigodes do cocheiro de Louise espreitou-me. Madame? À esquerda, disse eu, para l'Hôpital des Anges. Madre Hildegarde estava pensativa, batendo com os dedos rombudos numa partitura de música, como se tamborilasse uma sequência particularmente difícil. Ela sentava-se à mesa de mosaico, no seu gabinete particular, em frente a Herr Gerstmann, convocado para uma reunião urgente connosco. Bem, sim, disse Herr Gerstmann, sem dúvida, sim, acredito que posso arranjar uma audiência particular com Sua Majestade, mas tenho a certeza de que o seu marido... O mestre de música parecia estar com uma dificuldade fora do comum de se expressar, o que me fez suspeitar que fazer uma petição ao rei pela liberdade de Jamie podia ser um pouco mais complicado do que eu pensara. Madre Hildegarde confirmou essa suspeita com a sua própria reação. Joannas, exclamou, tão agitada, a ponto de abandonar a maneira formal de tratar as pessoas que lhe era peculiar. Ela não pode fazer isso. Madame Fraser não é uma das damas da corte. Ela é uma pessoa de virtude. Obrigada, disse eu educadamente, se não se importa, entretanto, o que precisamente tem a minha virtude a ver com a minha visita ao rei para lhe pedir que liberte Jamie? A freira e o mestre de canto trocaram olhares em que o horror diante da minha ingenuidade se misturava com uma relutância geral de dar explicações. Finalmente, Madre Hildegarde, a mais corajosa dos dois, enfrentou a situação. Se for sozinha pedir tal favor ao rei, ele esperará dormir consigo, disse sem rodeios. Depois de toda a dificuldade em contar-me aquilo, eu não me surpreendi, mas olhei para Herr Gerstmann em busca de confirmação, que ele deu, na forma de um acenar relutante com a cabeça. Sua Majestade é suscetível a pedidos de senhoras de um certo encanto pessoal, disse ele delicadamente, com repentino interesse nos objetos de decoração sobre a mesa. Mas há um preço para tais pedidos, acrescentou Madre Hildegarde sem tanta delicadeza. A maior parte dos cortesãos fica muito satisfeita quando as suas esposas conseguem receber o favor do rei. Os ganhos para eles valem o sacrifício da virtude das suas mulheres. A boca larga curvou-se com desdém diante do pensamento. Depois, endireitou-se até assumir a sua linha irónica e assustadora do costume. Mas o seu marido, disse ela, não me parece ser do tipo que se preste ao papel de cornudo complacente. As sobrancelhas grossas e arqueadas colocaram um ponto de interrogação no final da frase. E eu abanei a cabeça em resposta. Certamente que não. Na realidade, essa era flagrantemente uma maneira muito branda de pôr a questão. Se complacente não era a última palavra que vinha à mente ao pensar em Jamie Fraser, sem dúvida situava-se bem perto do final da lista. Tentei imaginar exatamente o que Jamie pensaria, diria ou faria se soubesse que eu tinha dormido com outro homem, até e inclusive o rei de França. O pensamento recordou-me a confiança que existira entre nós os dois, desde o dia em que nos casamos, e um repentino sentimento de desolação apoderou-se de mim. Fechei os olhos por momentos, lutando contra a indisposição, mas a perspectiva tinha de ser encarada. Bem, disse eu respirando fundo, existe alguma outra forma? Madre Hildegarde franziu o senho, olhando para Herr Gerstmann com uma expressão carrancuda, como se esperasse que ele apresentasse a resposta. No entanto, o pequeno mestre de música encolheu os ombros, franzindo também a testa por sua vez. Se houvesse algum amigo mútuo de alguma importância que pudesse interceder pelo seu marido junto à sua majestade, sugeriu, não é provável. Eu mesma já havia examinado todas essas alternativas na carruagem que me trouxera de Fontainebleau e fora forçada a concluir que não havia ninguém plausível a quem pudesse pedir para assumir tal função de embaixador. Devido à natureza escandalosa e ilegal do duelo, porque, naturalmente, Marie d'Arbonville espalhara o mexerico por toda Paris. Nenhum francês do nosso círculo de conhecimentos poderia interessar-se pela questão. Monsieur Duvernay, que concordara receber-me, fora gentil, mas rechaçara a ideia. Espere, fora o seu conselho. Dentro de alguns meses, quando o escândalo tivesse arrefecido um pouco, então seria possível abordar Sua Majestade, mas agora... Igualmente, o Duque de Sandringham, tão afeito às delicadas particularidades da diplomacia, que despedira o seu secretário particular pela simples suposição de envolvimento num escândalo, não estava em posição de fazer uma petição a Luís por um favor daquela natureza. Baixei os olhos, fitando o tampo encrustado da mesa, mal vislumbrando as curvas complexas do esmalte que se precipitavam em abstrações de geometria e cor. O meu dedo indicador traçou os volteios e espirais diante de mim, fornecendo uma âncora precária para os meus pensamentos desenfreados.